Esa es la discoteca de Radio Nauta. Un programa para melómanos. Terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas. Thank you.

Thank you. Conegondengo, don't twirau. Eu vou assim. Conegondengo, don't twirau. E venho assim. Conegondengo, don't twirau. Eu canto, suplico, lastimo, não vivo contigo. Sou santo, sou franco, enquanto não caio, não brigo. Me amarro, me encarno na sua, mas tô pra estourar, estourar. Eu choro tanto, me escondo e não digo. Viro um farrapo, tento suicídio. De telha, o caco de vidro. Um caco de telha, o caco de vidro. Só falo na certa, repleta de felicidade. Me calo ouvindo seu nome por entre a cidade. Não choro, só zango, resisto, fico no lugar, no lugar. Eu choro tanto, me escondo e não digo. Viro um barrapo, tento um suicídio. Um caco de telha, um caco de vidro. Um caco de telha, um caco de vidro. Tão abatido. Minha companheira que venha comigo. Estou pra estourar, pra me zangar, pra me acabar. Eu choro tanto, me escondo, não digo. Viro um barrado, tento um suicídio. Um caco de terra, um caco de vidro. Um caco de telha, um caco de vidro. Um caco de telha, um caco de vidro. Um caco de telha, um caco de vidro. partido. Minha companheira que venha comigo, mas estou pra chorar, pra me zangar, pra me acabar. Eu choro tanto, me escondo, não digo. Viro um barraco, tento suicídio. Um caco de telha, um caco de vidro. Um caco de telha, um caco de vidro. Um caco de vidro. Um caco de telha, um caco de vidro. Antiga, nas ruínas homens com tribos, construído de 2000 anos, na caverna um nó negro escrito, e o presente de grego na gente escondido, atrás das barbas de molho. La psicoteca, hasta las 3 de la mañana, por Radio Nauta. Cresci no meio de uma vida dura. Meu pai não tinha grana pra me dar, mas através de um garotão da rua, descolei uma viúva pra me sustentar. Eu sou meio beija-flor, bom de bico, bico de amor. Já estudei em colégio de padre, fui reprovado em educação. Fugi de casa e por um milagre namorei a professora de religião. Tomara que caia, o tomara que caia. Prefiro mesmo é o topless. Eu sempre fui o malandro de praia, E se bobear ainda traço botões. Criança pego pra capar. Mamãe dizia, moleque sacana, você é pequenininho, mas já sabe transar. São Pedro, no fim do fundo, no fim do fundo, fim do! São Pedro, no fim do fundo, no fim do fundo, vida! aqui parar. Nunca faço nada pra me adiantar. Agora vai ser diferente. Vou seguir em frente. Um trato de comunhão de bem. engraçada. Hoje é feriado, é o dia da saudade. Hoje é feriado, é o dia com da mais saudade. Sensação de choro. Hoje não tem aula pra garotada. Velhas de varizes na calçada. Só da saudade. ¿Querés escuchar un poco de música y arrancarte la peluca? Sintoniza la psicoteca. Dale, escúchalo. Thank you. excitada fará o sinal da cruz e acenderemos fogueiras para apreciar. Sign of cross and we light bonfires to appreciate the electro bulb. Come on. Esto que está sonando es La Psicoteca. Thank you.

pa pa pa cha pa da pa pa cha pa da pa tu bi pa tu bi wa pa tu bi cha cha pa da wa pa tu bi. Esto que pasó fue La Psicoteca. Sintonizanos todos los sábados y domingos de 1 a 3 de la mañana por Radionauta 106.3.